O nosso tema dessa tarde, então, é ética. Todos nós já conhecemos o que é ética. É um tema que vem cada dia ganhando mais ênfase nas discussões, nos noticiários, eu diria até na própria vida nossa. Um termo que não é novo, né? A palavra ética, ela surgiu do grego e ela significa caráter, costume, hábitos. E eu achei um texto, esse texto aqui tem 10 anos, foi publicado numa revista econômica, cujo título é Solução pela Ética. Ela é escrita por um brasileiro de origem japonesa, diretor de uma corporação. E eu trouxe um pedaço desse texto dele para a gente ouvir algumas questões que ele coloca sobre essa questão do que é ética. Então, ele diz assim, ó, quando nós decidimos não agir porque existem dificuldades e incertezas sobre aquilo que a gente gostaria de fazer, decidimos não agir, ele diz, não é ético. Quando agimos pequeno, porque é mais confortável para nós, não é uma postura ética. Quando omitimos as nossas ideias, as nossas ações, para não ir contra a maioria, não é ético. Quando deixamos de fazer aquilo que é considerado apenas possível e não vamos além, não é uma postura ética. Quando usamos apenas parte do nosso potencial, da nossa capacidade, nos guardando para os nossos interesses pessoais, não é ético. Quando não persistimos até o limite das nossas forças, não é ético. Quando não agimos, mantemos-nos em silêncio, deixando que o medo prevaleça em nós, não é ético. Quando deixamos o nosso poder como cidadão do mundo nas mãos dos outros, não é ético. Quando não exploramos novos caminhos que ninguém tentou fazer, não é ético. Quando, de frente a desafios de grande escala e complexidade que parecem que são além da conta para nós e nós desistimos de fazer, não é uma postura ética. Quando nos conformamos com as situações e aceitamos aquilo que nos é oferecido, não é uma postura ética. Quando protelamos ações sobre aquilo que é novo, esperando às vezes o momento certo para fazer alguma coisa, não é uma postura ética. Quando não agimos para não contrariar grupos que nós participamos, desde a nossa família, nossos colegas, nossos amigos, não é uma postura ética. Quando não vamos em frente, porque muitas vezes não seremos reconhecidos naquilo que nós estamos fazendo, deixamos então de fazer, não é uma postura ética. Quando entramos no jogo, fingindo não perceber as manipulações do processo em que nós nos colocamos, não é uma postura ética. Quando vivemos no mundo das ideias e das teorias, sem assumir os riscos das ações, não é uma postura ética. Quando não agimos, porque não há uma prova científica sobre tal situação, mesmo que a verdade esteja auto-evidenciada, não estamos sendo éticos. Quando rejeitamos tudo aquilo que é diferente daquilo que muitas vezes, inclusive nós, temos como idealizado, não é uma postura também ética. Enfim, se ética é a escolha pelo bem comum, decidir deixar tudo como está, porque o caminho para a perfeição é muito complexo e difícil, definitivamente não é ético. Pelo dicionário, a definição de ética, ele nos diz que são normas e princípios morais que norteiam a boa conduta do ponto de vista do bem e do mal. Essa definição, com o que ele escreveu aqui, as coisas são iguais. Eu fiz questão de ler, porque várias dessas situações que foram elencadas aqui por ele, eu percebo que se encaixam no nosso dia. Algumas coisinhas do nosso dia a dia que às vezes a gente fecha um olho, não faz, não leva à frente. Então ali também, pelo que ele nos conta, é uma falta às vezes de uma postura ética. Normas e princípios morais que norteiam a boa conduta sob o ponto de vista do bem e do mal. E lá no Evangelho, ele nos fala sobre essa questão do bem e do mal, que a gente às vezes, né, tenta ajeitar de acordo com as nossas vontades. O que é ser uma pessoa boa, fazer o bem? E ele nos diz, é aquele que não faz o mal, mas faz todo o bem que pode. Tudo aquilo que está à nossa disposição, que está dentro da nossa capacidade de fazer, tudo aquilo que se apresenta e muitas vezes a gente não faz, a gente não está fazendo o mal, mas está desperdiçando a chance de fazer o bem. Algumas situações normais do nosso dia a dia, que dentro dessa nossa evolução de civilização, elas vão modificando costumes de uma sociedade. A questão do lixo nosso, hoje na nossa cidade nós temos containers de separação de lixo. Às vezes a gente nem dá bola, inverte. É problema de quem vai recolher, de quem vai separar. Não é uma postura ética. A gente sabe que alguns materiais não devem ser depositados nesses lixos, mas a gente coloca, bota lá na calçada lá e lava as mãos. Um exemplo, né? Lá de Pilatos. A gente parece que se exime da responsabilidade ou transfere a responsabilidade. A questão com o cuidado com os animais, com o meio ambiente, que também cada vez vai tomando uma proporção maior. A questão da força física, em que nós vemos que dentro da nossa sociedade, quem tem mais força, muitas vezes oprime quem tem menos. Quem tem mais inteligência, oprime ou acaba levando vantagem sobre quem tem menos. Então são questões que se enquadram dentro da visão de ética, que ela é bem ampla. Dentro de uma pesquisa, o Mário Sérgio Cortella, que você já conhece, já ouviu falar, é um filósofo, é um teólogo, professor, e ele fala muitas coisas, e através das frases dele, elas repercutem e a gente fica pensando. Na questão da ética, ele coloca três situações. A questão do quero, do devo e do posso. Então, para a gente fazer tipo uma peneira nessa questão do será que é ético ou não é. Existem coisas que eu quero, mas que eu não devo fazer. Existem coisas que eu devo fazer, mas que eu não posso fazer. E coisas que eu posso, mas que eu não quero. Se eu passar por esses três filtros, provavelmente eu vou conseguir enquadrar as questões. Muitas vezes a gente observa apenas aquilo que eu quero. Se eu quero e eu posso, eu acabo fazendo. A questão é, será que eu devo? Nos dizem, a ética, ela deve governar a razão. A gente percebe e lê sobre isso, que na evolução da humanidade, nós evoluímos muito na questão intelectual, na questão da inteligência. E nós precisamos que a moral, ela faça esse mesmo caminho. Porque apenas com inteligência, a gente acaba gerando aquelas questões, como eu disse antes, a inteligência subjugando, às vezes, os mais fracos. E a questão moral, ela tem que, então, se colocar para que isso não aconteça. O que faz você melhor é o que você faz, eles nos dizem. Não aquilo que tu acredita,